já faz tempo que eu tô querendo te falar. Esse cara aí não presta, ele só tá querendo te usar. Falei pra ele se decidir, se vai querer ficar comigo ou com ela. Ou com ela. Amor a três não dá pra existir. Ele tá comigo e tá pensando em ti. A gente não merece isso não. Vamos sair, cuidado coração. Solteiro eu vou ficar, sofrendo aqui no bar, chorando no colo de outro amor, homem que não vai faltar. Só tá querendo te usar.